sabe o que acontece? Satisfação pra rimar, o tal do rap com samba que tomou todo lugar. Rio de Janeiro, sim, belo lugar. Cenário imperfeito, perfeito pra se inspirar. 4 da manhã, largado no sofá, jogando um play, a ideia vai chegar. É um atrás do outro, não, não vai parar. Malandro de carteira, agora tem que trabalhar. Eu vou atrás, a procura da batida perfeita. Meu samba é assim, ó, aliado de uma rima bem feita. Ritmo, coragem, respeito e perseverança. O que eu tenho são meus discos pra deixar de herança. Hip hop e rião, me escolhe tanta. Zoeira da lata, se eu já dei a planta. E meus parceiros levando o som, soltando verbo só, queimando um do bom. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na farsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal, e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. E o mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo, o mundo espera de nós. Mais de paciência. Perder. E quem quer saber, a vida é tão rara.